Olá, ouvintes, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Azul Turquesa. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de junho, aliás, de 2016. Para muitos, ainda é dia de estar, ainda é hora, aliás, de estar a chegar a casa depois de mais uma farra de São João. Para outros, é apenas o princípio de mais um dia. E nós cá estamos a principiá-lo consigo. Hoje é sexta-feira, como já disse, e se quinta-feira tem o seu quê de sorriso, sexta-feira também. Embora saibamos que hoje não é propriamente um dia de sorrisos. Do modo geral, a economia europeia, a economia britânica e também a mundial podem hoje conhecer um novo panorama. Mas não é por isso que vamos deixar de sorrir, porque o nosso interior vale mais que qualquer moeda ou qualquer valor económico. Procurar o melhor em nós é sempre uma batalha a alcançar, não importa os euros ou as libras. O que importa mesmo é que no final das contas nós nos sintamos bem com nós próprios. Nós sejamos capazes de olhar para nós e gostar daquilo que somos e daquilo que estamos a ser a cada dia. De preferência também, gostar da forma como os outros se comportam connosco. Francis Goya abre com Classical Dream. Thank you. Há instrumentos que nos fazem sonhar. Para alguns é flauta, para outros é o saxofone, para outros é o oboé ou o piano. Eu gosto muito da flauta de Pan. Acho que é um instrumento encantador. O que é que acham, estimado ouvinte? Não, não vamos ouvir flauta de Pan agora. Vamos viajar até ao Hotel Califórnia. E nós cá estamos, sendo agora tempo de me despedir dos meus ouvintes. O programa Azul Turquesa vai regressar na próxima segunda-feira e eu conto consigo para estarmos todos aqui, para podermos todos fazer parte de mais um dia de sorrisos, porque essa é a ideia do Azul Turquesa. Dias de sorrisos. Si, que esteve comigo nestes minutos, o meu enorme obrigado. Tenha um bom dia. Thank you. Thank you. Thank you.